Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 23. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do meu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Feche os seus olhos. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. É a tua santa vontade para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Abençoa o teu servo, Deus, que está ali no Chile. Ó Deus, ministrando, que a graça, a misericórdia, a verdade, os anjos do Senhor estejam sobre sua vida. Porque nós o abençoamos. Nós nos unimos ao teu servo em oração, em fé, para que o Senhor faça ali uma grande obra, um grande mover. Em nome de Jesus. Este dia que você está nele, no calendário gregoriano, 27 de setembro de 2009, é um dia muito importante. Muito importante. Nós estamos lendo a palavra de Deus, que aos 10 deste sétimo mês seria um dia especial, um dia de aflição. Um dia que o povo de Israel tomaria sobre si jejuns, quebrantamento, aflição. O povo se voltaria para si mesmo e olharia os seus caminhos. Seria um dia de profunda reflexão. Sabe que dia é esse, querido? Hoje. Às 6 horas da tarde, começou o décimo dia do Tirei, que é o sétimo mês do calendário judaico. O que isso tem a ver comigo e com você, meu irmão? O que nós temos a ver com o calendário de Israel? Tem tudo a ver, meu irmão. Nós vamos ver isso. A palavra de Deus fala que nenhuma obra fareis, vocês se afligirão. Com pano de saco, com cinza, vocês vão tirar um tempo de reflexão, de oração, de busca de Deus, de quebrantamento, outros textos bíblicos ensinam como fazer isso, mas o judaísmo aprendeu o quanto esse dia seria importante na história de Israel. Porque se Israel se convertesse ao Senhor nesse dia de todo o seu coração, se Israel voltasse para as veredas antigas de Deus, se Israel estivesse andando fielmente na lei do Senhor, então viria sobre eles proteção, prosperidade, graça, misericórdia, virtude. Israel prosperaria. Era um marco. Porque há 10 dias atrás, na outra sexta, de sexta para sábado, começou o primeiro dia do Tishrei, do Tishri. Teixa é 7 no hebraico. Tishrei fala de sétimo mês. Começou o ano novo, Rosh Hashanah. Ou então Yom Terom. Era o primeiro dia do ano. Então, nesses 10 dias... eles estariam relembrando tudo o que fizeram no ano anterior e como eles poderiam consertar os seus caminhos. Então, meu querido, é um dia muito importante. Esse dia é chamado hoje de Yom Kippur. Toda a nação de Israel é convocada para esse momento de jejum de 25 horas, que começou às 6 horas da tarde. Nem todos aderirão. Israel está afligido pela pós-modernidade, assim como o Ocidente. Israel está na diáspora. Mesmo aqueles que estão em Jerusalém estão se sentindo fora dos caminhos do Senhor lá dentro. Eles estão em pânico, assim como aqueles que temem ao Senhor estão também guerreando bravamente, fortemente, para manter suas vidas na vontade de Deus. Assim como todas as famílias da terra estão lutando, pelejando, para se manterem. Ai daqueles que não têm luz nas suas casas. Porque esses 10 dias, querido, é visto na história de Israel como o dia do Senhor. É visto pelos profetas menores o dia em que Deus traria, chamaria o seu povo para acerto de contas. O Yom Kippur seria o dia temível, quando Deus poderia trazer o dia do Senhor e trazer juízo sobre a nação. É um dia de ajuste de conta, então um dia de arrumar casa, de buscar a Deus, de se quebrantar, de ouvir a voz da Torá, de ouvir os mandamentos do Senhor, de se converter de maus caminhos, de ir ao seu amigo e consertar, de rever o seu procedimento e dizer o que eu posso fazer melhor, porque eu estou fazendo algumas coisas que não estão certo, corretas diante da lei. Essa semana eu estive meditando muito sobre esse tema, queridos. E eu fico assim alarmado de ver que uma nação que na sua maioria ainda não conhece o Messias tem uma atitude tão boa, tenha um desejo tão grande de acertar e de se encontrar com Deus. Isso me deixa alarmado. Porque eu estou vendo pouca disposição nossa de nos quebrantarmos e revermos os nossos caminhos. Eu queria que você, se você der uma olhada rápida aí no capítulo 23, havia 3 grandes convocações, 3 assembleias solenes. Deus estava ensinando o seu povo a andar com ele, a andar em temor, pelo menos 3 vezes, da onde eles estivessem em Israel, eles subiam para Jerusalém, para cultuar a Deus, para oferecer sacrifícios, para ouvir a lei, para andar nos caminhos do Senhor. Deus estava ensinando não apenas os seus caminhos, mas uma cultura. Deus estava construindo um povo, porque se você não sabe, nós estamos aqui aterrizados em 1500 a.C. Estamos em 1500 antes de Jesus, e o povo estava no deserto neste momento. Então as convocações era a festa dos pães asmos, que conjugava ali em 14 de Nisan a Páscoa, e a partir de 15 começava a festa dos pães asmos. A Páscoa significa o que para o judeu, querido? A saída do Egito. Mas muito mais do que a saída do Egito, significa a salvação dos primogênitos. Deus poupou os primogênitos de Israel. Deus tem compromisso com os primogênitos de Israel. Eu vi um monte de crianças aqui. É o nosso futuro, querido. Deus tem compromisso com a nossa geração. O anjo da morte está passando e Deus o repreende. A segunda convocação, querido, fala das festas das semanas. 50 dias após a Páscoa vem a festa das semanas, que são Pentecostes. Isso tudo tem a ver, querido, profundamente envolvido com a nossa cristandade. Jesus morreu na Páscoa, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 50 dias depois, O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Está conosco até hoje. A terceira convocação é a festa dos tabernáculos, que nós vamos falar, que seria aos 15 deste mês, ou seja, semana que vem, no próximo Shabat, que seria de sexta para sábado. Então, queridos, em primeiro de Tishrei, que seria há uma semana atrás, há 9 dias atrás, uma trombeta tocaria em Israel. Seria a festa das trombetas. Todas as trombetas tocariam logo cedo, indicando que um novo ano começara. Mas, no último mês do ano passado, que é o mês de Elul, a shofar tocou todas as manhãs. E durante essa semana, esses 9 dias, o shofar está tocando. Está chamando o povo, está conclamando o povo: desperta, Israel. Israel, cuidado com seus caminhos. Israel, ande com Deus, porque Deus tem os seus padrões, os seus modelos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Desperta, Israel, shofar está tocando. E chega nesse dia, lá na sinagoga, a shofar abre o serviço. Desperta, Israel. E a Torá é lida. E as pessoas já estão ali, quebrantadas, procuraram seus amigos, os seus vizinhos, perdoaram dívidas, consertaram aquelas situações de desacordo, porque hoje é um grande e temível dia. Isso faz parte da cultura judaica. O que isso tem a ver conosco, querido? Tem tudo a ver conosco. Deus fala: erga o tabernáculo, porque eu vou habitar no meio de vocês. O tabernáculo, querido, fala de uma tenda. Você está vendo aí toda essa parte interna a este muro erguido, é chamado átrio. Aquela tenda ali que você está vendo, ali é o tabernáculo. Tem duas divisões. A primeira, os sacerdotes entram, está vendo aquelas 5 colunas ali? Todos os detalhes do tabernáculo foram dados por Deus. Deus é detalhista, as cores, as treliças, os mantos, tudo Deus falou, tem que fazer certinho, Moisés. Deus passou a planta disso tudo para Moisés e falou: construa. Nós imaginamos que isso aí pesaria umas 25 toneladas. Vários utensílios, vários postes. Israel se mudava para uma outra região. O tabernáculo era desmontado pelos levitas e era carregado e montado no outro lugar antes de Israel ir para lá. Deus escolhia: eu quero ficar aqui. Quem tinha acesso ao átrio, querido? Os homens. Naquele momento, as mulheres não entravam aqui no átrio. Ao entrar no átrio, você encontra o altar de sacrifício. Você está vendo ali queimando. Isso é uma figura, são sombras das coisas que haveriam de vir, daquilo que seria revelado na igreja. Quando você entra na vida cristã, qual que é a primeira coisa que você vê? O altar do sacrifício. Não é possível entrar na igreja, não é possível entrar no reino de Deus sem ver o altar do sacrifício. O que está sacrificado ali, querido? Conta para mim. Quem arrisca? O cordeiro está sendo sacrificado. O cordeiro é morto, imolado, o sangue dele é derramado. A partir dali, querido, tem uma bacia de bronze, onde os sacerdotes vinham e se lavavam para poder entrar naquela parte mais interna, para oferecer sacrifícios a Deus, para ofertar a Deus sacrifícios. Essa seria uma planta baixa do tabernáculo. Aquela parte mais clara, que está lá no fundo, ali é o santíssimo lugar. Uma vez por ano, apenas, O sumo sacerdote entrava lá naquela área onde tinha a arca da aliança e oferecia sacrifício por si mesmo. Aí ele saía, pegava novo sacrifício e entrava para agora sacrificar para o povo. Ele entrava duas vezes, uma vez por ano. Sabe que dia que ele entrava, querido? No Yom Kippur. O sacrifício foi oferecido anualmente por muitas gerações no Yom Kippur. Hoje. O único dia do ano em que o sumo sacerdote, um dos escolhidos sacerdotes, poderia entrar no Santíssimo Lugar, era nesse dia de hoje. Por isso que Israel está lá, em jejum, tentando achar porta. Querido, eu não sei se eu chorava, se eu ria. Eles estão buscando a Deus. E, querido, é o seu Deus, viu, que eles estão buscando. Eles estão amando a Deus. É o seu Deus, que você já encontrou. Eles estão lá procurando abrir a porta, procurando a chave para abrir a porta, para encontrar essa salvação, essa alegria, essa paz, essa presença de Deus tem aqui. Coisa que você encontrou de graça. Quando você chegou lá, a porta já estava aberta para você. Eles estão ali. Eu fiquei muito feliz de ouvir alguns sites de comunidades judaico-messiânicas em que muitos judeus ortodoxos, profundos conhecedores da Torá, estão se convertendo. Glória a Deus. Estão se convertendo. Estão encontrando Yeshua, que é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, querido. Muitos deles estão vindo, estão migrando para Israel já convertidos, da Rússia, da Etiópia, de vários lugares do planeta. A dimensão de um homem ali próximo daquela coluna, a coluna tinha mais ou menos uns 5 metros. Essa primeira cortina, querido, todos os sacerdotes tinham acesso ali dentro, pode passar. Quando eles entravam no santo lugar, quando eles abriam essa primeira cortina, eles entravam no santo lugar e eles viam à esquerda o candelabro com 7 lâmpadas, à sua direita a mesa dos pães da proposição e lá no fundo você vê o altar de incenso, onde incenso era queimado diante de Deus de dia e de noite. O candelabro não se apagava, o azeite era queimado ininterruptamente. E você nota que essas três peças, lá atrás tem uma outra cortina. Ali, querido, é o santíssimo lugar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali naquele lugar. Ninguém podia entrar, porque a glória de Deus estava lá. Pode passar para frente. Seria essa aí a cortina que o sumo sacerdote, você está vendo que ele tem uma indumentária um pouco diferente. O sumo sacerdote era escolhido, era jogado sorte, e era uma grande honra um sacerdote ser escolhido como sumo sacerdote para entrar no lugar santíssimo. Você vê as divisões, o primeiro véu do tabernáculo, o segundo, e lá atrás a arca da aliança. Essa é a arca da aliança, são dois móveis aqui. A arca embaixo, que é como se fosse um caixote de madeira de acácia, todo revestido de ouro, e a parte de cima, que é o propiciatório, onde tinha os dois querubins. E Deus falava com Moisés, queridos, através dos querubins. Moisés entrava continuamente à presença de Deus. Eu fiquei me perguntando, por que o senhor falou aqui, meu pai, que nós deveríamos, por estatuto perpétuo, em todas as nossas moradas, em todas as gerações, nos afligir nesse dia? Porque se eu for ver, isso inclui a minha casa. Está aqui, querido, no verso 31. Inclui a minha casa. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Não estou querendo restaurar ritualismo, viu, queridos? Eu estou querendo estar debaixo de revelação e crescer em temor, crescer em conhecimento de Deus, andar com Deus de uma forma mais plena, mais significativa. Quero entender, Senhor, como que eu ando com o Senhor. O sumo sacerdote entrava, oferecia sacrifício por si mesmo, depois saía e depois voltava e oferecia sacrifício pelo povo. Ali havia um recipiente com o maná, havia as duas tábuas com os 10 mandamentos e a vara de Arão que florescera. Eram guardados ali dentro. Então, querido, aonde que tudo começava? Começava através do sacrifício. O sangue do cordeiro era aspergido por todos esses móveis. O sangue do cordeiro santificava todo o tabernáculo. Querido, todas essas coisas são sombras. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Hebreus. Eu te agradeço aqui, viu, meu irmão, por ter colocado essas fotos, essas figuras, né? Eu queria que você abrisse comigo no livro de Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança, capítulo 9 de Hebreus, verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Você acabou de ver o santuário terrestre aqui? Estava instalado lá no deserto há 1.500 anos. Mas vamos chegar para cá um pouco? Vamos 1.555 anos, aí você vem aqui no livro de Hebreus. Depois de 1.555 anos desse tabernáculo erguido no deserto, nós pousamos aqui em Hebreus capítulo 9. Hebreus deve ter sido escrito em torno de 55 a 60. Ninguém sabe se foi Paulo, se foi Apolo, se foi algum outro, mas tem muito da linguagem de Paulo. Não sei. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estava o candelabro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama lugar santo. Esses três móveis no lugar santo, todos os sacerdotes entravam. É a primeira parte do tabernáculo. Verso 3. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Vocês viram lá onde tem a arca do Senhor. A qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Que pena, eu queria que ele fizesse mais uns 3 capítulos e me explicasse mais. Mas Deus é sábio, entende por quê. Verso 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote e ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, risca aí na sua Bíblia assim, não sem sangue, que oferece por quem? Por si mesmo, pelos pecados de ignorância do povo. Ele entra duas vezes, querendo dar com isso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Querido, tudo aquilo que nós vimos no passado é uma mensagem de Deus para mim e para você. Tudo aquilo que Israel viveu é uma mensagem, serve como admoestação para mim e para você. É uma mensagem, uma carta do Espírito Santo. Deus permitiu que essas coisas fossem registradas, para que eu, hoje, juntamente nós aqui, você lá na sua casa, lá na sua cela, nós lêssemos e entendêssemos o quê? O mistério de Deus. Há um caminho do santo lugar a se manifestar. Verso 9. Isto é uma parábola para a época presente. Querido, ele está lá em 55, e ele está falando que é uma parábola para eles. O que dirá para nós? E segundo esta, se oferecem tantos dons quanto sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Querido, o sangue de animais é muito limitado. Perdoava pecados, mas não aperfeiçoava quem prestava culto. O ofertante saía dali do mesmo jeito, virava as costas, continuava a mesma pessoa. Continuemos. 10. Os quais não passam de ordenança de carne, baseada somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o oportuno tempo de reforma. Graças a Deus. Verso 11 já fala: que reforma é essa? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Glória a Deus. Levante suas mãos aí, meu irmão. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Jesus entrou no Santo dos Santos. Ele não entrou em tabernáculo feito por mãos humanas. Tem mistério aqui, meu irmão. Que negócio é esse? Que tabernáculo é esse que Jesus, que ele estava dizendo? Então ele fala: portanto, se o sangue de bodes e de touros, verso 13, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele mesmo é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da herança eterna àqueles que têm sido chamados. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o verso 24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Querido, eu vou te falar uma coisa. Esse tabernáculo se abriu em Apocalipse. É um mistério. Quando João vê na mão do Todo-Poderoso um livro com 7 selos e ninguém era digno de desatar os selos, e João chorava muito, e no céu e na terra e debaixo da terra ninguém era digno de desatar os selos, mas um foi achado digno, o Cordeiro, como tendo sido morto. Aquela expressão dá uma noção de continuidade. Jesus, querido, desceu à terra, viveu a humanidade perfeita, era filho do Pai, mas espiritualmente ele estava sendo oferecido num tabernáculo no céu, diante do Pai, diante dos anjos e demônios. Yom Kippur. Enfim, um santo entrou uma única vez. O sacerdote humano entrava 2 vezes. E por que que Jesus entrou uma única vez? O sacerdote humano primeiro oferecia pelos seus próprios pecados. Jesus não precisava oferecer pelos seus próprios pecados, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro Santo, sem defeito. Você entende isso, meu irmão? Amém. Capítulo 10 fala assim: isso tem sido sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Queridos, leia comigo aqui, verso 10 do capítulo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.